Uma troca vantajosa. Robert, quando você vai para o sul? Na terceira semana de minha viagem pelo Brasil. No começo da semana, segunda, terça e quarta, vou para Caxias e depois para Porto Alegre. Tenho uma proposta. Ir primeiro a Porto Alegre e depois para Caxias. Por quê? Sua secretária recebeu um fax do hotel de Porto Alegre. Eles estão dando um bom desconto para estadas de segunda a quarta. Como assim? É uma promoção. Que tal trocar? Já falei com o nosso sócio de lá. Mas, e a volta para São Paulo? Sem problema. Você pode pegar o avião em Caxias. Tudo bem. Vou falar com Helena para trocar a passagem. Ótimo! É uma troca vantajosa para a nossa empresa. Ouça novamente o diálogo e fale no lugar de Robert. Confira suas falas. Ouça mais este diálogo. Museu de Arte Contemporânea. Museu de Arte Contemporânea, às suas ordens. Uma informação, por favor. O museu fica aberto a semana toda? Não. Ele abre de terça a domingo. Na segunda-feira está fechado para o público. Só os funcionários trabalham. Nos outros dias ele abre o dia inteiro? Abre sim. O museu está aberto das 8h30 da manhã até às 6h30 da tarde. Obrigado. Ouça novamente o diálogo e fale no lugar do funcionário do museu. Confira suas falas.